Bom dia, queridos amigos. Como vamos? Mais um domingo aqui juntos nessa live. Estamos aqui nos preparativos e, como de vez em quando a gente tem que aprender alguma coisa, bem agora na hora de entrar, o Geraldo não estava conseguindo nos ouvir. Está ouvindo agora, Geraldo? Agora estou ouvindo, está muito bem. Então, faz favor, meu amigo, começa o nosso programa. Então, tá bom. Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando agora o programa Visão Espírita. Há 21 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora pelas mídias sociais, pelos canais do YouTube, pelo Facebook. Esse programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste em transmissão simultânea pela União Rádio Web no bairro dos Alemães, em Piracicaba. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 7 de junho, uma linda manhã do outono brasileiro, chuvoso, teve uma forte chuva ontem, o tempo está bastante agradável aqui, e estamos a postos para começar mais um estudo da doutrina espírita e dividimos com vocês o conhecimento dessa maravilhosa doutrina que encanta as nossas vidas. E nessa atmosfera de espiritualidade, eu posso dizer: muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E o Geraldo falou que deu uma chuva muito forte lá. A minha filha também falou que em Campinas caiu raio, ela teve que desligar a energia elétrica. E aqui em Piracicaba é sempre assim, cai uma chuvinha que mal dá para ouvir o barulho da chuva. Então, realmente, Piracicaba carece de água. É um lugar que chove pouco. Mas é um lugar maravilhoso, é um lugar muito acolhedor. E para mim, trocar Florianópolis por Piracicaba é porque esse lugar é maravilhoso, realmente. E que nós possamos, nessa manhã, fazer um bom programa e fazer ótimas reflexões com os nossos ouvintes. Um abraço a todos. Geraldo congelou outra vez aí, meu amigo Geraldo. Eita, nós. A conexão lá deve estar ruim, né? Então, vamos lá. Eu vou dizer bom dia a todos por minha conta, né? Sem o Geraldo me chamar. Nós estamos com um probleminha lá com a conexão do nosso amigo Geraldo. Ô, Luiz, você não escutou chuva ontem porque você estava dormindo, porque choveu, sim, senhor. Não, choveu, mas é um barulho mínimo, Alain. É um mínimo barulho. Mas aqui deu muito relâmpago, sim. Foi um dia, foi uma noite... Mas estava gostosa, né, Luiz? Estava agradável, isso. Uma chuva boa, né? Voltou aí, Geraldão? Voltou, mas está congelado. Então, assim... Ô, Geraldo, Geraldão. Desliga e desliga o teu aparelho aí da internet. Liga e desliga, enquanto isso a gente vai tocando. A gente vai tocando aqui. Problemas técnicos. Vamos que vamos. Diga lá. Geraldo, tá muito ruim. O seu som tá cortando, a sua conexão não tá boa. Não estou te ouvindo, Alain. Geraldo, liga e desliga o teu. Pronto. Eu desliguei ele até ele voltar lá. Vamos lá, gente. Começando, você vê como que essas coisas de ao vivo é isso aqui. Eu não estava nem preparado aqui. Vamos ver qual é o primeiro texto que o Geraldo ele iria trazer para nós. Vamos lá. Ele me mandou ontem à noite. É a Vinha de Luz. Vinha de Luz, a lição 5. Então, vamos lá, eu vou abrir aqui. Lição 5. Eu vou abrir aqui, ó. Vinha de Luz. Vamos lá. Vinha de Luz, capítulo 5. Eu já vou abrir aqui e vou ler para vocês. Nesse texto, com um título lindo, né? Que eu sou fã de falar de amor, ele começa falando com amor. E vem uma citação de Paulo às cartas aos Colossenses, no seu capítulo 3, versículo 14. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Vamos lá, agora eu vou à leitura. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isto, é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas, como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor, a cada passo, na senda evolutiva. Quem ama, compreende. E quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Que linda lição, né, Luiz? É linda, linda, linda. E é, ela mostra o amor como um aglutinante, né? É um aglutinante que ele intercala todas as coisas. E lembra muito aquela do Paulo, a caridade, né? Como um tímbalo que retina, etc. Então, o amor realmente permeia, ou deve permear, né, todas as coisas. Agora, o amor é uma coisa, né, Alan, que a gente não nasce com ele. A gente tem que desenvolvê-lo. E é importante que a gente possa fazer uma autoanálise. Se a gente já é ou não capaz de amar. Porque o amor realmente é alguma coisa que ele desenvolve. Ele desenvolve à medida que você vai adquirindo consciência de que ele existe. E aí o Emmanuel nos dá uma dica, né? A gente desenvolve esse amor na compreensão ao próximo, né? Então, essa lição é cheia de toques no sentido de a gente acordar. Ele fala que logo no início da lição que é para o aperfeiçoamento de nós mesmos, não do outro. A gente é muito especialista em ver o outro, detectar, né, sentir, criticar, mas uma autoanálise é uma coisa muito difícil. Agora, dentro dessa autoanálise, a gente trabalhar para a nossa perfeição, nosso aperfeiçoamento. E o mecanismo é a gente, de uma forma inteligente, aprender a observar o nosso próximo com compreensão. Então, sempre que a gente tiver essa percepção de, ao ver o próximo, a gente chamar a atenção de nós mesmos no sentido de, em vez de criticar, compreender. Eu comentei já uma passagem que eu tive com o meu filho, onde eu fiz um comentário a respeito de uma pessoa, e daqui a pouco, então, ele falou assim para mim: é, pai, quem sabe ela não estava num dia muito bom, né? Então, você observa que aquele espírito já desenvolveu essa compreensão, e eu ainda carecia desse desenvolvimento. Então, a gente tem que ir aprendendo aos poucos, tem coisas que são muito complexas. Agora, aquilo que a gente pegou o gancho, desenvolver esse gancho, certo, Alan? É, Luiz, realmente, meu amigo, você sabe que aplicar o amor, né, na nossa vida para com o semelhante, eu costumo até brincar bastante que, assim, ninguém dá o que não tem, né? Então, é isso se eu não tenho amor em meu coração, se eu não preparei a minha casa mental, a minha casa psicológica, se eu não preparei esse aprendizado do amor em mim, como que eu vou conseguir manifestar amor na convivência com o próximo? Então, nada mais lógico e justo que, conforme Emmanuel nos traz nessa lição, que isso começa em nós, né? Como o Luiz deixou claro aí no seu comentário. Começa em nós, né? Ele usa a palavra assim, resgate e elevação, né? Começa em nós, mas ela é cheia de espinhos. Por quê? Porque a gente tem que abrir mão de muita coisa, a gente tem que permitir muitas coisas, né? O Geraldo tá querendo voltar aí. Será que agora deu certo, Geraldão? Eu acredito que sim, houve uma instabilidade aqui. Então, beleza. Nós já lemos o Vinha de Luz, só para você ficar por dentro, e nós estamos comentando agora o texto, tá? Perfeito. Então, assim, essa escola, né, de amar, ela é diária, ela é desenvolvida somente na prática diária. A gente tem que escolher amar pelo menos um pouquinho, né? A Gabriela está falando: oi, vovô Luiz. Aí, Luizão. Oi, Bibi. Essa é a coisa mais gostosa da vida. Eu fiz questão de interromper a fala e falar isso. Esse é o amor. Esse é o amor, né? Esse é o amor que a gente sente nos pequenos movimentos do dia. Quer amor mais gostoso que de uma neta, né, Luiz? Oh! E essa se interessa, Alain. Essa se interessa. Que gostoso. Todo mundo recebe o link, mas ela pega. Olha, a Yves Vettori, ela fala assim, ó: esse tema é necessário para a atualidade, sobre as dores recentes que ocorrem no mundo. Racismo, preconceito, exclusão. Qual a prática a ser adotada? Yves, perfeito essa sua colocação. Perfeito. A Ivy é minha afilhada do Rio de Janeiro, engenheira lá no Rio de Janeiro. Olha lá, amor também, é isso aí. Nós estamos num grande grupo de amor aqui. A gente ama Sim. todo mundo que está aqui, né? A gente se ama e ama todo mundo. Essa lição. É um esforço que a gente faz, né? Pelo menos que a gente aprenda mais que estão na nossa volta, né? Depois, um dia, a gente vai ficar bom para amar todo mundo, né? Como um Jesus na vida, isso vai levar uns milhares de anos ainda para nós, né? Mas, o Ive, é importantísso que você colocou, porque realmente nós estamos vivenciando um processo de dor. A dor, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase muito legal. Daqui a pouco eu procuro aqui a página, o capítulo, que ele fala assim: que na dor Deus nos igualou. Sim. Então, não tem como a gente falar a dor da morte de um filho para qualquer religião, para qualquer ser humano, em qualquer lugar do mundo, é igual. Para ele, para aquele que é o pai, né? Para aquele que é a mãe. É uma dor, né, enorme, né? Então, essa lição que o Geraldo selecionou para nós é uma lição importante, né, Geraldão? Sem dúvida, é um texto. Eu sempre trago esses textos do Emmanuel, porque eu acredito que quando a gente lê uma obra dessa qualidade, naturalmente a gente se identifica com pensamentos maiores que facilita o entendimento para a gente entrar no conhecimento e na divulgação doutrinária. Mas, então, acho que podemos encerrar essa parte do Vinha de Luz, não é isso, Alain Luiz? Ainda não, Geraldo. Não. Vamos aproveitar. Não. É, a frase que eu queria pegá-la está aqui. O serviço da redenção de si mesmo. Isso. Opa. Entendeu? Fantástico. Então, e o amor é uma coisa assim muito abstrata. E às vezes a gente fica querendo concretizar como teoria, né? E na realidade a coisa não é bem assim. Ele se desenvolve como alguma coisa que surge a partir de certas práticas. Então, por exemplo, se você carece de desenvolver a misericórdia, sem sombra de dúvida você vai ter carência de amor. Né? Porque são as práticas que nos levam ao desenvolvimento dessa substância, vamos dizer assim, dessa coisa que é abstrata e desabrocha dentro de nós a partir de certas práticas. Certo, Geraldo? Exatamente. Eu acho que vocês são sempre muito inspirados nesse começo, estabelecendo um clima bastante agradável para a gente continuar esse trabalho de divulgação da filosofia espírita. Bom, então estamos encerrando esse primeiro bloco, essa introdução, para que a gente possa entrar no livro principal, no estudo principal, que é o livro Céu e Inferno. É uma das obras de Kardec, onde ele trouxe muitas informações doutrinárias, e nesse momento nós estamos estudando o trabalho que o Kardec desenvolveu no ano de 1864-65 sobre a evocação dos espíritos. E agora, particularmente, o capítulo que nós vamos estudar hoje é o capítulo dos espíritos endurecidos. Aqueles indivíduos que têm uma personalidade dura, rude, irônica, que desencarnam em situações muitas vezes adversas e que nessas condições eles vêm se manifestar nos grupos espíritas, nos grupos mediúnicos, e é exatamente o teor desse trabalho, desse conhecimento doutrinário que o Kardec trouxe aqui, um capítulo que eu gostaria de dividir com vocês. Eu vou fazer um rápido resumo, e aí eu passo a bola para o Luiz, para o Alain e Luiz, para que a gente possa ter uma noção do que o Kardec quis transmitir. E você que está nos ouvindo, é muito importante que você interaja, que você pergunte, que você questione, que é a melhor maneira que nós temos de difundir essa doutrina espírita. Muito bem. No capítulo anterior, nós falávamos dos espíritos que foram evocados, que eram espíritos que não se arrependiam. E agora tem os espíritos endurecidos. Eu vou fazer uma pequena leitura do que eu pude observar. Houve a manifestação de um criminoso condenado pela justiça terrena. Então, numa sessão da Sociedade Espírita de Paris, onde se discutia a perturbação, geralmente que acompanha a morte, um espírito ao qual ninguém fizera alusão e muito menos se pretender evocar, manifestou-se espontaneamente, conquanto não assinada, se reconheceu como sendo de um grande criminoso recentemente atingido pela justiça humana. Então eles estavam numa sessão mediúnica, mas falando dessa perturbação, e sem que ninguém evocasse, o espírito se manifesta através de um médium, pela psicofonia, e vem com uma linguagem um tanto arrogante, de uma aparente erudição, mas que deixava um conhecimento duvidoso. E esse discurso dele, tanto pela arrogância, manifestava também ironia com todos os presentes. Então, quando a gente lê o texto, é um texto que, no primeiro momento, você tem a impressão que o espírito é um espírito esclarecido, mas depois você começa a ver que existe um misto de erudição e perturbação espiritual. Então, eu selecionei alguns momentos desse texto, que eu passo depois para vocês falarem. Esse espírito, quando veio, ele questionou o entendimento sobre a perturbação da morte, porque ele não se via perturbado, embora os presentes à reunião dissesse que havia uma perturbação no momento da morte. E ele chamou a todos os presentes dali da sessão da Sociedade Espírita de Paris de indivíduos sonhadores e utopistas e afirmou que a vida era uma comédia lúgubre. E aí, num determinado momento, ele fala uma frase, como se fosse um ato falho dele, em que ele diz: a luz ofusca-me e penetra, qual flecha aguda, a sutileza do meu ser. E nesse momento, logo depois dessa frase, ele ironiza a religião católica. E dessa maneira ele afrontou a todos os presentes numa reação assim intempestiva, né? Ele chega num momento que ele diz: sois vós que padeceis da obscuridade, enquanto eu, degredado social, me coloco num plano superior. E ele fala: lutarei por mim mesmo, só, contra essa luz odiosa. Então, esse texto que eu resumi nessas algumas frases, posteriormente, dias depois, três outros espíritos se manifestaram, esclarecendo o estado psíquico espiritual desse irmão nosso, domiciliado no mais além, descrevendo a precariedade da sua condição moral. Então, diante de uma situação dessa, Luiz, eu gostaria de saber se você já presenciou espíritos dessa natureza em reuniões mediúnicas, em que vem com um discurso que afronta, um discurso que ironiza. Essa é um tipo de manifestação, né? Daquele espírito que, aparentemente, ele se encontra lúcido, né? É inteligente, porém, ele deixa transparecer que alguma coisa o incomoda, que ele menciona que é a luz. Quanto à manifestação, que foi espontânea, um dos mensageiros espirituais que elucida esse caso, ele menciona lá que foi provocado pela espiritualidade para fornecer um ensinamento, né? Então, realmente, Geraldo, mas aí ele também esclarece que depois houve mais duas ou três comunicações onde, em função dessa luz que perturbava, esse espírito começou a se incomodar com aquilo, quer dizer, a zona de conforto foi removida e ele então se deparou com a pura realidade, que é o que acontece com todos nós. Agora, realmente é uma das situações mais difíceis, porque é um espírito empedernido, é um espírito inteligente, e que é muito difícil qualquer pessoa, através de uma argumentação evangélica, demovê-lo daquele seu posicionamento. Agora, os espíritos esclarecem exatamente isso. Contra esse tipo de espírito, a argumentação não é lá muito válida. Por quê? Porque é um trabalho onde a coisa vai minando. E isso não é pelo plano material, mas pelo plano espiritual. Então, a gente tem que entender que nós temos limitações na doutrinação. E essas limitações a gente pode entender um pouco melhor quando André Luiz nos fala daquele espírito de uma senhora que é altamente elevada, né? E o André Luiz e um outro espírito tentam demover um determinado cidadão, e quando ela aparece, jorra dela aquela luz, aquela vibração, que aquilo então desmancha toda a resistência daquele espírito. Então você observa, Geraldo, aí uma outra informação muito importante. Além do nosso aspecto intelectual na argumentação através da doutrinação, o sentimento. Sim. E Emmanuel menciona uma coisa com muita ênfase, ele diz assim: às vezes não é o significado das tuas palavras que vão sensibilizar o espírito, mas a vibração que você carrega na voz. E isso é sentimento. E isso é o amor em movimento. Entendeu, Alain? É, Luiz. Hoje nós demos um nome que agora, a partir deste programa, nós vamos começar a colocar um nome ou um tema, um motivo principal para o programa. E o de hoje nós colocamos como dor moral, né? A dor moral, diferente da dor física, né? ela requer uma ação intensa da pessoa que sofre a dor moral. É uma mudança de comportamento. A dor física, muitas vezes, você vai no médico e o médico te dá um remédio e a dor física passa. Né? Às vezes não, mas às vezes tem muitas dores do corpo físico, a gente tem solução. E até a morte elimina daí também, ela, quando ela não tem solução. Mas a dor da alma, é uma dor que requer não um médico, não um médium, requer que o espírito que está sofrendo essa dor queira deixar de sofrer. Então, no caso desse nosso amigo, ele ainda não quer deixar de sofrer. Talvez o que dê importância para ele ali no plano espiritual é ele ter essa dor. Essa dor, ele se rotulou com ela. Ele se colocou como que numa maldição da dor, né? Ele está ali sofrendo aquela dor, e sofrendo aquela dor, ele não quer sair daquela posição. E é interessante, mas vejam como que é interessante, ele não foi evocado. Naquela época... Fala, Geraldo. Não, pode falar. Naquela época, o Kardec e a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ela evocava os espíritos, eles faziam um estudo contínuo evocando os espíritos. Esse, em especial, ele aparece sem evocação. Né? Ele aparece ali e ele não foi evocado. Mas por que ele se manifesta? Essa fica uma pergunta, né? Por que será que ele se manifesta? Então, alguma coisa devia estar incomodando ele. E ele começou a escutar, talvez ele se aproximou daquela fala, levado provavelmente por um espírito que o estava auxiliando, que ele não percebia, foi levado até aquela reunião, e aí ele ainda chega ofendendo todo mundo, né? Que todo mundo que estava ali não sabia o que estava fazendo ali, né? Mas ele se manifesta, e isso é interessante. Ele se manifesta porque aquilo que ele estava ouvindo o incomodou. Mas ele se manifesta querendo defender a sua posição. Ele fala assim, não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, né? Vocês podem vir com esses papinhos aí, com essas historinhas aí, mas isso não me convence, não. Eu estou sofrendo aqui e quero sofrer aqui. Né, Geraldo? Então, exatamente. Quando eu coloquei essa observação das palavras dele, eu gostaria de fazer uma pergunta primeiro para o Luiz, depois para o Alain. A gente vê, Luiz, que enquanto na Terra os espíritos sofrem em geral pelas dores físicas. O cara tem uma insuficiência cardíaca, uma cólica renal, uma úlcera, seja lá o que for, um infarte, e ele sofre. Quando o espírito desencarna, como esse espírito que desencarnou, eu pergunto a você, essa dor moral, primeiro, assim, tentar, Luiz, definir o que é dor moral e se o espírito, após a desencarnação, ele sofre mais por essa dor moral. Ô Geraldo, você vê que o espírito relata uma luz, né, sobre o seu corpo, e ele menciona que é um corpo que ele percebe que é um corpo diferente do corpo físico. Então, na realidade, o André Luiz, ele relata que no plano espiritual, as nossas mazelas, elas aparecem no corpo espiritual. É a mesma coisa como se você estivesse num baile de gala, vestindo um smoking, só que esse smoking, ele é todo cheio de retalhos. Nossa. Então imagina você num baile de 15 anos da sua filha, e você com um smoking todo cheio de remendo. Né? Então, ao se deparar com o espírito evoluído, é aquele smoking primeira linha, né? E você ali todo remendado, não tem quem não veja, não tem quem não sinta. Né? Então é justamente isso que a consciência nos censura, porque ela sabe o que está certo e o que está errado. Então ele pode argumentar mil coisas sobre a sua forma de pensar. mas sobre a sua forma de ser, ele não consegue fugir daquilo. Tanto assim que depois, os espíritos mencionam que depois de duas ou três reuniões, ele começa a se sensibilizar para a realidade. E isso aí nós todos vivenciamos isso. Quando a gente dá uma mancada, a gente pede, por amor de Deus, que o tempo passe rápido. Porque a gente, não é questão de a gente tomar um remédio e acabar. É a questão da consciência. É. Certo? Sim. Então, agora eu queria perguntar ao Alan. Alan, os nossos ouvintes, os nossos companheiros que estão nos vendo e nos ouvindo, a gente falou em dor moral. O que é, na realidade, essa dor moral? Porque, por exemplo, eu posso falar, ah, cólica renal é assim, o infarte é assado. Você, como um psicanalista, como um filósofo, estudioso do tema e espírita, um palestrante, como você explicaria para toda essa comunidade que está nos ouvindo o que é a dor moral? Olha, o que é a dor moral, né? É algo que nos tira, assim, nos deprime a alma. Eu acho que talvez seja uma boa frase que eu fiquei pensando aqui. É uma depressão da alma, né? Não é uma depressão do corpo físico, não é uma dor do corpo físico, né? Ela bate lá no fundo, assim, né? Essa dor moral é algo que é realmente muito intensa quando sentida. E provavelmente todos nós já sentimos ou vamos sentir ainda. Ela também não escolhe classe social, ela não escolhe indivíduo com conhecimento, sem conhecimento, ela não escolhe homem ou mulher. A hora que ela cutuca, ela realmente cutuca. E essa dor moral é uma dor auto-impingida. Quer dizer, eu me impinjo essa dor, eu me coloco essa dor, não é outra pessoa que me coloca isso. Alguém pode até me falar alguma coisa e eu ficar ofendido. Mas a dor moral sou eu percebendo o que a pessoa está me falando na minha ofensa. A dor é minha. Eu me imponho uma dor moral. E quando eu me coloco uma dor moral, só eu que consigo tirar. Depende da minha ação. Depende do meu esforço. Né? Muitas vezes, na clínica, chega alguém falando de uma dor que está sentindo, uma dor que é uma angústia, normalmente, que ele não sabe de onde vem, ele não sabe como fazer parar. E aí você precisa, às vezes, de meses de conversa com aquela pessoa para uma hora ela mesma perceber a fonte, a origem daquela dor que ela sente. Né, Luiz? Eu tive um caso muito interessante que talvez dê para elucidar esse fato. Eu fui procurado por uma pessoa realizada economicamente, e ela se deparou aos 60, 60 e poucos anos, que ela tinha conquistado tudo que ela queria, quer dizer, ela chegou no topo, no auge da carreira, e ela se deparou com a realidade. Não era aquilo que ela queria. Ela tinha obtido tudo, mas não tinha nada. Então, ela entrou num processo de depressão. Imagina você entrar num processo de depressão pela abundância de alguma coisa que não vai te servir para nada. Então, através da doutrina espírita, através do Paulo Estevão, essas obras, em menos de um mês, essa pessoa tomou consciência o que é o tesouro que a traça não rói. E ela, então, eliminou essa dor moral. Entendeu? Eu imagino que todos nós temos a razão à luz da consciência. E lá no íntimo, uma voz nos avisa quando não trilhamos o melhor caminho. Enquanto encarnados, nós temos uma percepção dessa lucidez, ou vivemos parcialmente essa lucidez. E após a desencarnação, isso parece que se torna mais claro. Então eu imagino que no mundo dos espíritos, desvencilhado do corpo, a gente desenvolve uma compreensão e um entendimento maior, e essa dor no mundo espiritual, pelo conhecimento que você tem, pelo acesso que você tem a novas emoções, a um histórico da própria vida, as várias personalidades que você viveu, e o que você está deixando de fazer, eu imagino que essa dor possa ser mais intensa, mais sensível, mais dolorosa, e essa dor moral talvez fosse, ou certamente é, uma instabilidade da emoção. E eu coloquei esse espírito como tema central das nossas discussões de hoje, porque nas sessões mediúnicas, em que os espíritos se manifestam muitas vezes com grandes desequilíbrios emocionais, nós precisamos ter um mínimo de conhecimento do que seja o psiquismo, a psicologia, a inteligência emocional, a inteligência cognitiva, para que a gente possa abordar de maneira útil, amigável, esses espíritos. Eu sempre relembro, por exemplo, numa sessão de psicoterapia, muitas vezes o assistido demora 6 meses, 1 ano, para ganhar uma consciência melhor da sua própria realidade. E esses espíritos que se manifestam nos grupos espíritas, como atendê-los? Então, essa é uma pergunta que eu lanço para o Alan. Alan, sabendo que existe a inteligência cognitiva, a inteligência emocional, e da necessidade moral de muitos espíritos, qual a importância que você vê do sentimento, do amor em ação, do amor em movimento, nessa abordagem dos espíritos que se manifestam nas reuniões mediúnicas? O Geraldo, antes de eu falar ou de responder a essa sua colocação, eu gostaria de... Tivemos várias manifestações muito importantes e interessantes agora sobre o assunto que estamos falando. Então, o Sérgio Aguiar, nosso amigo de rádio também, do programa, normalmente ele fica mais às quartas-feiras à noite, porque temos também as lives de quarta-feira às 7h30 da noite. Então, você continue... Você entra no nosso canal do YouTube e você se inscreva no canal do YouTube, clica ali naquele sininho do lado e toda nova live, que nós estamos com outros projetos, fazer outras lives, você receberá um comunicado que vai ter uma nova live. Então, é mais uma dica para você aí nos acompanhar. Mas o Sérgio nos fala assim, que a dor moral é no âmbito consciencial. A consciência nos oprime de tal forma que gera uma angústia constante. Isso que eu quis dizer, Sérgio, com dor na alma, né? É uma dor que nos aflige a alma. A gente fica com uma angústia lá na alma e só nós que temos a força, a capacidade de transpor essa dor. A Mari Alva, ela fala assim, o remorso, o peso na consciência, seria uma dor moral? Sim, é uma dor moral, sim. Né? Porque só que é uma dor moral que ela já está na atividade da transformação. Porque a partir do momento que você sente o remorso ou o peso na consciência do que você fez, você já sabe a origem da dor. Então você tem mais facilidade, ou melhor, tem mais objetivo em eliminar essa dor como causa. Né? A Gabriela, ela fala assim para nós, para mim, a dor moral é o momento ou período que damos conta das más tendências de nosso próprio caráter e ainda não descobrimos que temos a força para nos melhorar. Muito bom, Gabriela. Eu acho que isso tem muito sentido no que você está falando. É exatamente isso. A gente não sabe como trabalhar essa dor que a gente está sentindo, né? É uma dor realmente difícil de lidar. O Sérgio ainda completa que a dor, evolução, seria o arrependimento, que é o que eu acabei de falar do remorso. E a dor martírio seria o remorso, que é uma fixação na culpa sem encontrar uma solução, né, Sérgio? É isso aí. Aí, olha quanta interação, que gostoso, né, gente? Muito obrigado, viu? Isso tudo que nos deixa o programa rico, né? Bom dia, meus irmãos. A dor moral poderia ser popularmente o peso na consciência. Mais uma vez, sim, peso na consciência. A Vanessa, ela fala assim, essa dor que eu sempre falo que é dor da alma. Eu quero ela pare de doer. Já pensei até em suicídio, Alice. É um assunto sério, né? Essa dor, a gente precisa trabalhar ela, né, Vanessa? É, podemos até conversar depois, fora do programa, sobre esse assunto. A Ive, que é a sua filhada aí, ó, meu amigo Geraldo. Aprendi com minha prima Lígia essa semana que quanto maior a busca pelo autoconhecimento e consciência, mais fácil é o caminho de resiliência e compreensão da dor moral. Clareou totalmente. Olha que interessante, né? Tudo isso, Ive, é verdade. É o autoconhecimento, porque aí você vai entender a origem, né? Você vai entender o ponto de partida dessa dor moral. Então, o Geraldo agora ele pergunta para mim, essa dor moral, né, seria o amor o caminho, né, para a gente entender e transpor essa dor moral? Seria o auto-amor, né? É um auto-amor, é um amor que nós temos que gostar de nós e gostarmos da encarnação. Por que que eu estou aqui no mundo? Né? Eu acho que o Espiritismo ele nos ensina duas coisas aí, Geraldo. O Espiritismo, como doutrina, ele não livra ninguém da dor. Não é o Espiritismo que livra ninguém da dor. Ah, não, porque uma vez, eu já até contei isso no programa da rádio, mas vou lembrar aqui, vocês vão lembrar bem, daquele rapaz que chegou para mim no Centro Espírita e falou assim, Alan, eu estou indo embora do Centro Espírita, hoje é meu último dia, porque não funcionou para mim. Quando eu entrei aqui no Centro Espírita há 6 meses atrás, eu dei 6 meses para o Espiritismo me transformar. Aí, como ele não fez nada, eu estou indo embora, vou procurar outra coisa que me transforme. Né? Então, não é o Espiritismo que vai tirar você da dor, mas ele dá um sentido para a dor. A partir do momento que eu entendo essa dor como uma alavanca para me colocar numa transformação íntima. É uma alavanca. A dor como um ponto de partida para minha mudança íntima. Aí eu passo a ter um autoconhecimento e depois um auto-amor. Aí o amor começa a me ajudar. E ainda o Espiritismo nos imuniza do desespero. A angústia eu vou sentir. O que eu não posso sentir é o desespero. Porque aí o desespero eu faço atos tresloucados para tentar ficar livre dessa dor, que eu não vou ficar mesmo sem um corpo físico. Não é, Luiz? Aproveitando, né, Alan, que dessa sua historinha, e voltando lá naquela fala da moça que pensou até em suicídio, né? Lembrando que o suicídio não altera nada. Com o suicídio, ela única e exclusivamente vai descobrir que continua viva. Né? Então, isso é muito importante a gente deixar bem claro e que o Espiritismo nos traz o auxílio. Ele nos mostra que a vida continua. Suicídio não é opção em hipótese nenhuma, porque a nossa consciência não vai deixar de existir. Certo? Voltando, Geraldo, você vê que esse assunto, cara, ele tá tão rico, e eu gostei tanto da gente dar um título pro programa, porque as pessoas estão trazendo suas experiências, e tá ficando muito rico a nossa possibilidade de comentário. Por exemplo, o Wagner perguntou aqui, essa dor moral que não se sabe a origem, podemos chamar de depressão? Não, Wagner, não é a depressão. A depressão é um dos movimentos que ela pode nos proporcionar. Mas é uma dor da alma, né? E a Joseli, ela fala aqui que ela teve essa dor com 7 anos de idade e quis morrer. Olha que coisa, 7 anos de idade. Na época, criança ainda, né? Então, isso mostra que ela pode nos... até é bom esse exemplo, que a Joseli é minha tia querida, que... De depressiva ela não tem nada hoje, é maravilhosa, né? é uma mulher fantástica que eu tive a graça de estar nessa família, né? Essa dor que ela fala para nós aos 7 anos de idade é uma dor importante dela nos remeter, porque ela nos mostra que é uma dor do espírito. Não dá para uma criança de 7 anos ter esta dor ainda. Ela não tem ainda capacidade cognitiva suficiente para desenvolver essa dor moral. Mas ela pode e pode acontecer porque o espírito é reencarnado e traz reminiscências das vidas anteriores. Né, Geraldo? Quando eu me referi ao amor, é exatamente ao sentimento que todos nós devemos desenvolver ao longo da vida, porque eu entendo que a dor moral é a instabilidade do seu próprio psiquismo, da sua própria emoção, e que se manifesta, como disse o Alan, por vários caminhos, vários movimentos. E quem participa das reuniões mediúnicas, principalmente as reuniões de evangelização, em que você se defronta com aqueles irmãos nossos sediados no mais além, transtornados, é fundamental que haja um ambiente, um clima de amor, porque diante da dor do próximo, o primeiro sentimento que temos que desenvolver é a piedade e a compreensão. Então, esse amor que eu me referi é o comportamento de quem está evangelizando, de quem está participando, para poder assistir esses espíritos que chegam às nossas reuniões. Como disse o Kardec no livro, o espírito se manifestou sem ser evocado. Então, o Luiz levantou que realmente foi um movimento feito para que ele se manifestasse, serviço de exemplo e ensinamento a todos nós. Eu acredito, se não houver o amor, se não houver o sentimento de piedade, de fraternidade, a gente pouco faz numa reunião mediúnica e também na vida. É importante que, além dos raciocínios brilhantes, além do conhecimento, a gente consiga tocar o coração das pessoas. Senão, como disse Cora Coralina, não tem muito sentido estarmos aqui conversando disso e daquilo. E falando sobre esses aspectos de dor e da importância do amor, a gente tentando fazer um paralelo entre o conhecimento psicológico e o conhecimento espírita, eu lanço a pergunta ao Luiz primeiro e depois eu falo ao Alan. Luiz, como entender na visão espírita essas personalidades tão endurecidas e tão rudes? Ô Geraldo, isso aí é uma condição do ser humano. Quer dizer, é aquele espírito que ainda não encontrou o elemento que possa trincar o orgulho, a vaidade, uma série de coisas. Então, você observa hoje na sociedade, né, no mundo científico, no seu meio, você cansa de ver isso. Criaturas que são ótimos médicos, criaturas que conhecem muito e se acham praticamente uns deuses, né? Então, isso aí é levado exatamente por uma coisa que, às vezes, essas pessoas não têm consciência. É o orgulho, a vaidade, o amor próprio. Entende? Quer dizer, então é essencial que todos nós tenhamos contato com o evangelho. Porque, naturalmente, esse tipo de pessoa acha que evangelho é babaquice. Entende? É coisa de gente fraca. Então, são coisas que o homem, por se achar dono daquilo, sem ter consciência que aquilo é um empréstimo, ele se enaltece, né? E é justamente por falta dessa consciência a respeito de Deus. Então, quando você vê um Einstein, que não existe cérebro mais em evidência do que aquele, ele fala de Deus de uma simplicidade, de uma naturalidade, por isso que ele chegou onde chegou. Entendeu? Entendi. Então, entendi. Se nós não desenvolvermos isto em nós, nós ficamos mancos de uma perna. Alan, qual a visão da psicologia integrada ao espiritismo sobre essas personalidades rudes, duras, que nós encontramos no dia a dia? Nossa Senhora! É uma pergunta muito grande, né? A personalidade, ela é diretamente ligada à soma das vivências das nossas todas encarnações. Então, nós vamos construindo um psiquismo imortal. Então, nós podemos falar que as características que um ser humano se manifesta enquanto encarnado, ela tem a ver com os padrões adquiridos nas experiências anteriores da vida, tem a ver com a educação e o meio social que nasceu, né? Você encontra grupos sociais que, por exemplo, vamos pegar os italianos aqui, com todo o respeito que eu tenho bastante influência italiana na minha vida. O italiano ele está acostumado a brincar usando até palavrões para com você, né? Ele quase te ofende. Se você entrar no ritmo da ofensa, se você aceitar essa ofensa, aí você não vai conseguir conviver com o italiano, né? Assim, o italiano ele tem esse humor ácido assim que quer te provocar todo o tempo, né? Então você tem que estar com o espírito preparado para com essa convivência, né? Eu, por exemplo, morei no Rio de Janeiro. Você falou que tem sua afilhada no Rio de Janeiro. O carioca também é muito brincalhão, né? Ele também pega muito no seu pé, ele também fala muita coisa. E se você não está preparado para aquilo, você também se ofende. Então, a construção da personalidade que a gente se manifesta hoje, agora, no mundo, ela é fruto, né, de uma série de encarnações que a gente, graças a Deus, não lembra, né? É fruto do meio social que a gente nasceu. É fruto da educação, principalmente dos pais ou de quem teve essa função de pai e mãe em nossa vida. E, logicamente, ela é afetada pelo que nós, como indivíduos, né, olhamos direto ou indiretamente para cada coisa que acontece na nossa vida. Fora a influência espiritual que eu acabo, evocando, né, com as minhas vibrações mentais. Então, essa personalidade que você quis dizer dura, talvez seja uma couraça de proteção para não mostrar uma alma sensível, né? Sim. Que em outros momentos que eu imagino que quem se endurece, quem é duro hoje, já foi muito sensível antes. E daí com essa sensibilidade se afetou muito com tudo isso na vida. E cria uma armadura, que é o mau humor, que é esse comportamento endurecido, para evitar ações externas, seja por parte dos pais, seja por parte dos amigos, seja por parte da sociedade. Ele se protege, porque fala assim: aqui ninguém vai chegar em mim, né? É que nem aquele. Aqui tem um cão bravo, né? Que nem colocasse uma plaquinha assim: cão bravo, se afaste, né? Sim. Às vezes nem tem cão bravo, é um pincher bem pequenininho que só late um monte, mas a placa assusta, né, Luiz? O Luiz, acho que veio alguma ideia aí. Uma coisa, a tua fala, ela está muito impregnada de reencarnação. Mas eu queria que você pudesse definir para nós sobre o aspecto da psicologia, da psiquiatria, que não admite, ela pensa em vida única. Como é que responderia essa pergunta do Geraldo? Os professores devem ter uma dúvida desgraçada. Essa sua lembrança é muito importante, porque eu tive a oportunidade, né, de fazer cursos nessa área de psicologia e de comportamento, além dos institutos que eu fiz na Unicamp, por exemplo, que é uma academia extremamente racional, né? Você encontra nas faculdades um grupo de espíritos afins, né? Eles estão ali com aquele pensamento dessa vida única, né? Que tudo tem causa da gestação até agora. Eu lembro um dia, eu não sei se o Luiz estava querendo me fazer lembrar disso, eu lembro um dia que a professora fez um comentário, né? E eu nunca tinha citado que eu era espírita e nem que eu era religioso, né? assim, que eu tinha toda uma importância. E eu levantei a mão, assim, para, olha, seria, né, uma possibilidade, eu fui, assim, cheio de dedos, assim, para não... Seria uma possibilidade a reencarnação, nesse caso, como os espíritas defendem? Rapaz do céu, eu quase tomei pedrada na sala, né? Foi um, eu imagino. Foi uma pancada emocional muito forte. A Chico Xavier, em 1961, no Pinga Fogo, quando perguntaram para ele sobre a psicologia e a psiquiatria, ele responde de forma muito rica que a hora que a psicologia e a psiquiatria se abrisse para a reencarnação, ninguém segurava essa área do conhecimento, porque ela ia explicar muito, ela ia consolar muito. Só que nós temos um pequeno ponto que é assim, eu vejo hoje muita gente, principalmente na linha de Jung, né? Jung, ele chegou muito perto do espiritismo, assim, ele chega muito perto do espiritualismo. Mas eu falo que existem muitos profissionais na psiquiatria, na psicologia, na psicanálise, que se voltam para a reencarnação. Mas a gente tem que ter um respeito muito grande por quem chega se a pessoa não professa uma doutrina espiritualista que aceita a ideia da reencarnação. Então, por isso que o profissional que se abre para esse campo de conhecimento não pode querer impor ele a todo mundo, mas pode ajudar aquela pessoa sem falar para ela que isso é uma possibilidade. Então, é lógico que exige do profissional muito mais habilidade cognitiva, muito mais habilidade perceptiva, muito mais sensibilidade para ajudar sem quebrar aquele contrato terapêutico da ajuda ali que está acontecendo. E é exatamente isso, porque as sessões mediúnicas, as sessões em que participamos, é uma escola de ensinamentos não só para a vivência dentro do centro espírita, como a vivência no dia a dia. Quando eu perguntei ao Alan, ao Luiz, sobre essa personalidade, como entender, é para que a gente possa ter um conhecimento básico de como nos comportarmos técnica e cientificamente diante de um espírito dessa natureza e também mobilizar a força do sentimento. É muito comum em todas as lives de qualquer área encadearmos uma sequência de raciocínios interessantes, científicos, que são fundamentais para qualquer trabalho, mas eu gosto sempre de colocar em destaque paralelo a todo o conhecimento científico, a todo o conhecimento que a psicologia e a psiquiatria nos dá, eu coloco como um ponto muito importante o desenvolvimento do sentimento. Nós vemos muitas manifestações e definições do que sejam as personalidades, do que seja a inteligência cognitiva, emocional, mas pouco se fala da emoção, pouco se fala do sentimento. Então, eu até fiz duas perguntas, e agora eu até dou na sequência a pergunta novamente ao Luiz e depois ao Alan. Como, Luiz, nós agirmos, que em experiências mediúnicas eu já tive essa oportunidade de ver isso, com aqueles espíritos que são irônicos, que têm aquela vaidade explícita e que muitas vezes se manifestam fazendo brincadeira ou tentando atingir moralmente os participantes de uma reunião. Isso acontece na reunião espírita e acontece no dia a dia, na nossa vivência na sociedade. Como agir diante dessas personalidades vaidosas e arrogantes, Luiz? Ô Geraldo, a gente às vezes se depara com muitos problemas que a gente tem que imaginar que vai querer resolver aquilo. E tem problemas que a gente não tem condição de resolver num curto espaço de tempo. Eu lembro o caso do Eurípides Barçanufo, ele, num trabalho de desobsessão de um bispo, ele levou 2 anos para dobrar esse bispo. Entendeu? Então, eu acho o seguinte, nós temos que tomar muito cuidado de não querer catequizar ninguém. Nós temos que aproveitar os argumentos das entidades e ir fazendo colocações para que elas possam refletir. Eu acho que isso é uma arma muito positiva. Em vez de a gente, como o Alan falou, em vez de falar sobre a reencarnação, é provocar reflexões onde a pessoa vai acabar desaguando na consequência daquilo como a única chance a reencarnação. Então, esses espíritos, nós não podemos degladiar com eles, né? Isso. Outra coisa também que você falou especificamente das reuniões mediúnicas, nós não podemos esquecer que nós não trabalhamos sozinhos, né? Então, esses espíritos, sobre a ótica da vida espiritual, dos espíritos que nos auxiliam, eles estão vendo esse espírito de forma desnuda. Então, eles têm muitas condições de nos amparar nessa hora. Então, a gente abrir-se no sentido de ser intuído e inspirado, para que a gente possa fazer a colocação certa, na hora certa, no momento certo. Certo? Alan, você com o conhecimento da psicologia, as pessoas ou no dia a dia ou a própria vivência mediúnica, o indivíduo ele escolhe o comportamento vaidoso, arrogante ou isso é consequência natural das suas escolhas? Geraldo, eu acredito que nós somos uma resultante de todas as nossas escolhas, né? Então, é um somatório, sabe? Aquela coisa. Foucault, né? Foucault, ele tem um lado, uma interpretação muito interessante sobre a teoria dos afetos, né? Que são como eu me afeto, um resumo bem grosseiro que eu vou fazer. Como eu me afeto com cada acontecimento da vida? Como eu me afeto, como eu sou afetado pelos acontecimentos, né? Então, como, por exemplo, um acontecimento X, ele pode significar para mim algo que me enfia numa depressão, e pode significar para outro o mesmo acontecimento, algo que o impulsiona a uma super transformação em trabalhar para o próximo. Então, essa maneira que cada acontecimento da nossa vida nos afeta é o acontecimento, é o poderia dizer assim, engasguei aqui, desculpa. O que cada acontecimento da vida nos afeta, como ele nos afeta, essa é a nossa escolha. Como eu sou afetado por aquele acontecimento, né? Então, um mesmo fato eu tenho que ressignificá-lo. Esse é o trabalho que a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria vai fazer. Dar um novo significado àquele fato que te aprisionou como uma âncora no passado e te gerou uma depressão, ou ele te abre uma vontade de mudança tão grande que te aprisiona numa ansiedade que é algo que eu quero ver acontecer e ainda não consigo fazer. Tudo isso tem a ver com como eu sou afetado pelos fatos da minha vida. Então, a personalidade tem a ver com isso. Ô, Geraldo, aproveitando os comentários aqui dos nossos amigos, eu queria falar aqui do Vico, grande irmão, querido. Ele fala que ele tem uma sugestão para os próximos temas nossos, falar sobre idade corporal versus idade espiritual. Isso a gente já falou bastante, mas eu acho que é um assunto interessante. E a alegria da alma, que seria o outro lado da dor moral, né? Acho Sim. que sim, mas eu acho que a gente poderia aproveitar essa última meia hora do programa e falar um pouco de como superar a dor moral. O que que você acha, Luiz? O que que você acha, Geraldo? Boa, Eita, boa. eu acho interessante, eu ia falar exatamente nisso, Alan. A gente tentou falar e descrever essas personalidades, essas características, e enquanto vocês falavam, eu lembrava de um fato que eu vi no livro No Mundo Maior, é o quinto livro do Chico Xavier, em que o mentor espiritual é o Caldeirão. E eles vão a um determinado lugar e encontram, num leito de uma residência, uma moça profundamente perturbada, aflita, perdida em pensamentos terríveis, do autoextermínio, da dor, do rancor. Enfim, ela estava numa situação muito ruim. E naquele momento, o Caldeirão, junto com o André Luiz, fala: nós precisamos ajudá-la. E no momento que vai ajudá-la, o André Luiz acha que é ele, o Caldeirão, que vai fazer a prece. E nesse momento ele evoca o Caldeirão, o espírito de uma senhora chamada Irmã Cipriana, que se apresenta naquele momento com uma roupa muito simples, uma feição muito singela, uma pessoa com aparência muito comum. E se aproxima do André Luiz e do Caldeirão e coloca a mão na fronte desse espírito encarnado e faz uma prece com tamanha emoção, com tamanho carinho, que aquele ambiente que parecia lúgubre começa a se transformar num ambiente mais agradável. E só a prece, ao final da prece, aquele espírito que estava perturbado começa a recobrar uma consciência e relembrar sentimentos que estavam acomodados e esquecidos. E nesse momento, André Luiz dirige ao Caldeirão e fala assim: como eu entendo tudo isso? E o Caldeirão explica: André, a irmã Cipriana tem o amor que transforma, enquanto nós temos o amor razão, o amor que fazemos por reconhecer a necessidade. A Cipriana veio aqui sem nunca ter visto essa alma, se sensibilizou, se apiedou, ao colocar a mão na fronte, estabeleceu uma conexão dela com esse espírito, e ela abraçou esse espírito que estava na cama com tamanho carinho, que a partir daquele momento, como se o espírito tivesse tido uma cura temporária de todas as suas dores. Feito essa explanação, eu pergunto a Luiz: como entender, Luiz, que foi a solução proposta, o amor que transforma? Ô, Geraldo, quando você está aprendendo uma coisa, você tem insegurança, porque aquilo você ainda não sabe. Eu falei muitas vezes, por exemplo, a respeito do tema homossexualismo, que a gente fez estudos, estudo em grupo, leitura de livro, apostila, mas eu nunca me arvorei a fazer uma palestra porque eu não dominava o assunto. Então, esse amor a que você se refere é quando nós já incorporamos aquilo da forma... É o automatismo do amor, vamos dizer assim, né? Então, quando, por exemplo, nós estamos desenvolvendo a inteligência, ela vai desenvolvendo e vai sempre num crescendo. Quando nós estamos desenvolvendo a paciência, também é a mesma coisa. Agora, quando nós temos aqui aquela virtude como aquisição, ela se solta de uma forma natural. Você, por exemplo, aplica a paciência e não gasta a paciência que você tem. Porque aquilo é uma aquisição. E esse amor da personagem, na realidade, é a aquisição, que nós estamos na fase de desenvolvimento e de aquisição. Ela não, ela já tinha. Né? Então, o Chico, o Jesus, Emanduce, a presença deles já irradia. Nós conhecemos isso através dos termos que a gente vê da aura, da vibração, né? Então, isso é uma coisa que ela não faz a mínima força para fazer. Ela pura e simplesmente vibra. E esse é o ponto-chave. Nós temos que chegar nesse ponto. Até lá, a gente vai engatinhando. Luiz, foi muito feliz dessa colocação, muito feliz dessa colocação. E aproveitando essa deixa do Luiz, eu pergunto ao Alan. Evidente, Alan, que tanto numa sessão mediúnica como uma psicoterapia é necessário que a gente utilize as ferramentas do conhecimento, das instruções em psicologia, em psiquiatria, da vivência, da experiência. Mas você, como alguém experiente nessa área, qual a importância que você dá ao sentimento no seu trabalho? Ô, Geraldo, eu vou ampliar a sua pergunta. Eu acho que a importância que eu dou ao sentimento para a minha vida, não só para o meu trabalho, né? Eu acho que quando a gente, por exemplo, desenvolve o trabalho profissional com amor, quando nós desenvolvemos esse programa de rádio que fazemos com muito amor, né? Por exemplo, eu queria dar um número para vocês. O programa Visão Espírita, que é nós três participantes, tem 21 anos de existência. Mais de 21 anos. Eu fiz uma conta ontem, porque eu, o Geraldo e o Luiz, estamos aqui fazendo autocrítica para fazer bem as lives, porque a gente está aprendendo esse mecanismo. Nós estamos aprendendo. A gente não fazia dessa forma, era pela rádio. Só que pela rádio, nós temos mais de 2.000 horas de programa, mais ou menos, que eu contei por cima ontem. Enquanto que aqui nós não passamos de 10 horas ainda de live. Então, não tem como fazer usar essa ferramenta com a mesma habilidade que hoje nós já usamos a da rádio. E agora nós ainda vamos partir para um outro passo, assim que a gente voltar a gravar no estúdio, que vai ser áudio no rádio e no vídeo ao mesmo tempo. Então, aí vai ser outro aprendizado. Então, nós estamos nos abrindo para novas experiências, mas com muito amor no coração. Né? Não é, Luiz? Exato. E isso aí, esses 21 anos que nós fazemos esse programa, é exatamente com isso, Geraldo, com amor. Então, por isso é que nós suprimos as deficiências da técnica. Entendeu? O amor nós já temos, nós temos prazer de fazer esse programa. Cada um de nós vem para esse programa com o coração aberto. Entendeu? Pode falar, Alan, pode falar. Eu continuaria, que eu estou dando isso como exemplo do que nós devemos fazer e com o amor que nós devemos fazer. Porque se acabar meu amor em fazer esse programa, o melhor que eu faço para o programa é falar para vocês, meus queridos, eu vou parar, porque eu estou atrapalhando, né? Sim. Então, eu peguei aqui uma... enquanto o Luiz estava falando, eu lembrei de uma passagem e eu fui até buscar ela na internet, porque para não perder como está escrito, né? É no livro Ação e Reação do André Luiz. E ele fala assim, nossas manifestações contrárias à lei divina, que é uma lei, aqui eu estou comentando, de harmonia, de amor, de equilíbrio, é invariavelmente o bem de todos, né? Ó, nossas manifestações contrárias à lei divina, que é invariavelmente o bem de todos, quer dizer, a lei divina é o bem de todos, não é o meu bem, né? São corrigidas em qualquer parte, há por isso expiações no céu e na terra. Então, se você está no movimento contrária à harmonia do bem de todos, você vai ser corrigido, porque você está fora de eixo. Você está girando no sentido contrário, você está batendo em todo mundo. E aí, no mesmo livro, ele fala assim, o Senhor transforma o veneno de nossos erros em remédio salutar para o resgate de nossas culpas. Aprende a sofrer com humildade para que a tua dor não seja simplesmente orgulho ferido. Nossa Senhora. Eu vou trazer aqui o que o Bruno Meirelles trouxe para nós aqui no comecinho do programa, que ele fala assim, que ele cita o exemplo dos pretos velhos como alicerce de humildade, resiliência e abnegação diante das atribulações que assolam os negros há 4 séculos até hoje. Qualquer problema mínimo que ele sente, ele lembra deles e se cala. Então, É um exemplo para ilustrar essa teoria aqui que o André Luiz nos traz no Ação e Reação. Nós precisamos nos apegar a exemplos de capacidade humilde, mas sincera, com amor transformação, e aplicar esse amor transformação em todas as atitudes da nossa vida. Ou seja, ou eu busco a luz ou a escuridão. ou falando como Emmanuel, ou eu estou atrás do mel e sou uma abelha, ou estou atrás da carniça e sou um abutre. Não é, Luiz? Exatamente. O Geraldo, enfatizando na questão das reuniões mediúnicas, o Kardec ele diz exatamente isso. A maior virtude que pode existir numa reunião mediúnica é a harmonia. Perfeito. Se você está em desarmonia numa reunião mediúnica, fala o que o Alan falou, cai fora. Olha, infelizmente eu não estou bem, não vou participar. Entendeu? E eu queria ler a frase da Ive, que é sua afilhada, Geraldo. Olha só que interessante. Sim. Ela fala assim, ó: esses dias vi na internet uma frase do tipo: um vírus movimentou pessoas para praticar a caridade, empatia e ajudar aos menos favorecidos. Imaginem quando for o amor que movimenta isso. Ive, que frase fantástica. Eu tenho um tio, meu tio Oswaldo, de Brasília. Ele tem uma série de livros, depois eu posso até... O Alan está com um problema aí. Ele deu uma queda aqui. Todo mundo voltou. Foi uma oscilação. Okay? Uma oscilação. Okay. Foi. E ele fala uma coisa muito interessante, que a maior transformação que nós podemos fazer no mundo é através do amor. Essa é a maior revolução que nós podemos fazer. Imagina quando nós colocarmos o amor em movimento em tudo que a gente faz na vida, que nem nos lembrou aqui o André. Tudo na vida tem que ser feito com amor. Tudo na vida. Tudo. Quando a minha vida for pautada pelo amor, quando eu trabalhar com amor, quando eu viver na minha família com amor, quando eu fazer um programa espírita aqui com amor, quando eu ler um livro com amor, a vida se transforma. E a gente pode pegar exemplos que tiveram encarnados entre nós, não vou nem falar de Jesus, que é um exemplo muito grandioso, perto da nossa ainda pequena evolução. Eu vou pegar Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi, Martin Luther King, e entre outros, que movimentaram o amor e transformaram milhares de pessoas. Imagina, nós estamos aqui em 80 pessoas nessa live. Se nós 80 juntos resolvermos, a partir de agora, amar no mesmo nível que esses nossos queridos exemplos, a gente transforma o mundo. Existem exemplos na própria vida, mas particularmente dentro da doutrina espírita, que marcam tanto a gente, que a gente percebe que não só a instrução, como também o sentimento em movimento, o amor em movimento, consegue muito mais do que nós imaginamos. Eu tive a oportunidade de presenciar numa reunião mediúnica, e assim também ocorreu na própria história do Espiritismo, um determinado dirigente, doutrinador. Realmente ele tinha muita erudição e muita competência, mas nos diálogos que ele fazia com o espírito necessitado, perturbado, o discurso dele era muito eclético, era muito erudito, fazendo citações bíblicas, evangélicas, mas o espírito não se rendia à sua conversa. E ele mesmo cansado, ele não conseguia resolver o problema, o espírito já incorporado há mais de 20 minutos, ele pede ajuda a um companheiro do lado, que era um senhor extremamente simples, bondoso. Em poucas palavras que aquele espírito encarnado, doutrinador simples, fez, foi o suficiente para sensibilizar aquela alma que vivia a dor moral. Então, eu queria até ouvir do Luiz e depois do Alan, se vocês já presenciaram coisas dessa natureza e o quanto isso, na realidade, impacta. Porque, na minha humilde observação, eu noto que a instrução é fundamental, mas o amor é a essência de tudo. Pode falar, Luiz. Olha, eu cito um exemplo, tá? Eu vou citar um exemplo que entre nós três aqui o Alan conhece, mas eu já recebi referências de outras pessoas, particularmente eu nunca assisti. Mas pelas referências que eu tive, eu acho que nós aqui no Movimento Espírita de Piracicaba, nós deveríamos fazer com que essa pessoa se torne um multiplicador na questão da doutrinação. É a Maria Cleusa, da nossa casa. As pessoas, já várias, se referiram a ela exatamente assim. A forma como ela fala com o espírito é com amor. E isso aí, filho, é só para quem tem. Entendeu? O Alan deve confirmar isso aí. É, eu posso confirmar sim, porque eu tive a oportunidade de trabalhar alguns anos com ela num grupo de obsessão. E nós tivemos a oportunidade de treinar minha esposa para fazer esse trabalho de doutrinação também. Eu e a Maria Cleusa treinamos a Flávia para fazer esse trabalho. É, e quais eram duas condições excepcionais para doutrinação? Primeiro, não ser médium, né? Porque é importante que tenha uma linha de raciocínio, pode ser inspirado, mas tem que deixar a mediunidade ostensiva da manifestação, não é bom que tenha essa habilidade. E um segundo é esse amor que o Luiz falou. É um amor que tem que abranger qualquer ser que se manifeste na reunião de obsessão. E nós fomos, assim, eu trouxe acho que uns 7, 8 livros que agora não vou conseguir achar de pronto, mas eu posso passar essa lista de livros fantásticos que levaram ao ensinamento da doutrinação, mas junto com esses livros teve o Evangelho também. Então, a minha esposa lia o Evangelho diariamente e nós comentávamos o Evangelho. O Evangelho é uma grande ferramenta para desenvolver essas reflexões, né, Luiz? O Evangelho é a ferramenta. Agora, em Piracicaba, a gente tinha que explorar mais essa senhora, a Maria Cleusa, para que ela possa multiplicar isso no nosso meio, para as pessoas entenderem a essência da doutrinação. Isso aí. Certo? Luiz, você acha que existe na nossa sociedade um descompasso entre a intelectualidade e a inteligência emocional? Sim. A questão da intelectualidade, inclusive na nossa sociedade brasileira, hoje, na massa, ela deixou muito a desejar, né? Agora, sobre o aspecto da inteligência emocional, ela é muito aquisição do espírito, entendeu? Quer dizer, aquele espírito que você observa com uma vivência anterior e onde ele está muito ligado à sabedoria. Quando você, através do seu conhecimento, você determina um comportamento para a sua emoção. E quanto mais você intelectualmente desenvolver, você compreende isso, mas tem que ser carregada intensamente pelo sentimento. Alan, como desenvolver a inteligência emocional, Alan? Nossa senhora, você está fazendo umas perguntas fáceis de responder, viu, Geraldo? A inteligência emocional não é simples, não, e não é rápido. Ela tem que partir de um processo de autoconhecimento. Se nós pegarmos esse desenvolvimento na linha filosófica, se nós pegarmos esse pensamento na linha psicológica ou na linha espírita, como nós estamos falando aqui, né? Em qualquer desses braços, se a gente se apoiar para a gente desenvolver o autoconhecimento, é só através do autoconhecimento que eu vou entendendo aquilo que em mim é dificuldade, é ainda vício, é ainda um padrão negativo, e vou trabalhar para eliminar ele do meu comportamento. E vou entender aquilo que é facilidade, aquilo que já é habilidade adquirida, aquilo que já é amor em mim, e vou multiplicar em sua aplicação no mundo. Então eu começo, através do enaltecer das minhas virtudes, sufocar os meus defeitos. Ô Geraldo! Muito bom. Pois não. É interessante a gente comentar sobre essa questão de onde vem essa inteligência emocional, né? Então, eu não me recordo exatamente o nome do americano, que é uma teoria muito bonita, muito interessante, hein? André Goleman. Eu tenho um livro aqui. É Daniel Goleman. É muito interessante sobre as 10 inteligências. O Daniel Goleman. Inteligência emocional. A teoria das 10 inteligências, que está inclusa a inteligência emocional, ela nos fala a respeito dos vários aspectos que o ser humano tem que desenvolver. Inclusive, lá está a inteligência que nós estamos desenvolvendo muito, que é a inteligência espiritual. Então, é muito interessante o conhecimento dessa matéria para nos levar à consciência que a gente tem que se desenvolver em todas as áreas. Entendeu? É, inclusive, por exemplo, a área que eu tenho evocado bastante esse assunto, fiz até um seminário sobre isso, que seria arte e espiritismo. Né? O artista, seja ele um pintor, um musicista, seja ele em qual campo da arte ele se manifeste, o autor de textos literários, de livros, de poesias, todos esses estão contribuindo com amor quando a sua sintonia for o amor. E não vão contribuir com amor quando a sua sintonia for outra coisa. É, então tem muita inteligência para se conectar a Deus, tem muita habilidade para se conectar a Deus. Tem muita área do conhecimento que faz com que a gente aprimore essas dificuldades íntimas e cresça, e evolua. É só a gente fazer uso com amor dos recursos que a gente tem na mão. Eu entendo, Alan, que o desenvolvimento dessa inteligência emocional tem início ou se desenvolve mais quando desenvolvemos a abnegação, quando a gente entende que amparar o próximo traz muito benefício àquele que recebe ajuda e a você que executa essa ação. Você mesmo lembrou em programas passados um exemplo que me marcou muito profundamente, que muitas vezes você ajuda emocionalmente sem dizer uma palavra, com um olhar, com um gesto ou com um silêncio. E que todos que estão nos ouvindo possam guardar esse exemplo que o Alan nos trouxe há algum tempo atrás, que quando o Chico Xavier estava entre nós, tinha aquela fila imensa de todo mundo querer passar por ele para conversar com ele, e a maioria tem problemas muito grandes. E tinha um casal na fila chorando convulsivamente porque tinham perdido um filho. E o casal estava muito aflito, muito triste. E ao se aproximar do Chico e ao ser o próximo a ser recebido pelo Chico, o Chico os abraça com tanto carinho, com tanta emoção, que a mãe começou a chorar, o pai começou a chorar e o Chico também começou a chorar. E assim ficaram os três abraçados chorando por alguns minutos, sem dizer uma palavra. E ao final desse encontro de 3 minutos, 4 minutos, a esposa disse a quem estava ao lado: eu nunca me senti tão confortada sem o Chico ter dito uma palavra. Que esse exemplo fique para todos nós como a importância que existe dessa abnegação, dessa fraternidade e desse amor que devemos divulgar juntamente com todas as instruções que temos da psicologia e do espiritismo. Surgiu aí, Alan, uma pergunta da Carolina ou não? Não, ela fez um comentário de um livro, né? Ela fez um comentário do livro Eu Não Conheço, que ela fala sobre desenvolver nossas virtudes, do Martin Seligman. Eu nunca li, então eu deixei como sugestão da Carolina, por isso que eu não comentei, porque a gente tem que comentar aquilo que a gente conhece, né? Eu não conheço estes livros aí desse autor. Pode ser que seja um excelente autor, não estou falando bem nem mal, só estou falando que eu não conheço. Tá? Ela é minha sobrinha e mora lá em Palmas do Tocantins. E ela é psicóloga. Bom, só de ser sobrinho do Geraldo já está meio caminho andado para ter muito problema, mas tudo bem. Sob observação. Pessoal, são 11 horas agora. Eu queria falar para vocês uma coisinha. Que a gente não se mobilizar nunca no tempo, numa dor da alma, que a gente deixe as janelas do nosso coração abertas, da nossa alma abertas, para receber luz, seja de onde for. No amanhã nós vamos entender quanto ficamos presos, às vezes, numa dor da alma, que a gente não se conforme com essa dor, não, que a gente não se conforme em como está no mundo, que a gente tenha a vontade de se transformar diariamente, que a gente busque, que a gente possa desenvolver, dizer, né, a gente possa desenvolver a sensibilidade de perceber a vontade de Deus para a nossa vida. E para isso eu tenho que deixar meu coraçãozinho solto, leve, para que essas intuições falem por mim. Uma ótima semana a todos vocês. Suas últimas palavras, Luiz. Um grande abraço a todos e até a semana que vem. Então, todos fiquem em paz. Foi um prazer dividir com vocês esses conhecimentos espíritas e que a gente possa desenvolver e melhorar cada vez mais o nosso programa junto com vocês. Que assim Deus nos ajude e que Jesus nos ilumine sempre. Muito obrigado.